Senhor reina, vestido em majestade, cingido de fortaleza, firme a verdade. O mundo está em pé, não pode vacilar. Teu trono é eterno, vem nos sustentar. Santo é o Senhor, nas alturas está, mais poderoso que as ondas do mar. Teus testemunhos fiéis vão nos guiar. Na tua casa, Senhor, sempre a habitar. Os rios levantam ruído a ecoar, mas tua voz, Senhor, faz tudo calar. Na tempestade encontramos paz. Nossa força nunca nos faz. Santo é o Senhor, nas alturas está, mais poderoso que as ondas do mar. Teus testemunhos fiéis vão a casa, Senhor, sempre a habitar. Eternamente tua santidade, nos envolvemos em tua verdade. Santo é o Senhor, nas alturas está, mais poderoso que as ondas do mar. Teus testemunhos fiéis vão nos guiar na tua casa, Senhor. Worship. Eu consigo evitar piano. 72 BPM.